ao Deus soberano, invisível, imortal. A Ele darei toda a glória e louvor, pois Ele está acima de tudo que conheço. O Seu amor eu sei que não mereço.